Bruno 714, acione dentro de ração, prossiga na chegada Mare e desça para 2 mil pés do Kennedy no 0 no meio. 2 mil pés, chegada Mare, 1 no 0 no meio, com rua no 7 no 4. Equador, muito boa noite. Este é o TAN 3291, cruzando 200 para 160, sempre a informação Alfa. Boa noite, TAN 3891, né? Tem uma identificação, prossegue na chegada Bonfi, desça para 4 mil pés, o QNH 1016. 4 mil pés, 1016, a chegada Bonfi, sempre em conta, 3891. Reporte estabilizado no localizador. Localizador Bola 714. 3891, desça para 2000 pés, autorizado. Final ILS X-ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. No localizador, Gol 1714. Gol 714, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. Torre 895, Gol 1714. Torre Salvador, boa noite, Gol 714. Gol 714, ajuste no 0 no meio, reporte baixado e travado. Reportar baixado e travado, ajuste no 0 no meio, Gol 714. Baixar travado, Gol 1714. Gol 1714, tráfego avistado, autorizado para uso pista 1-0, o vento é de 1-4-0 graus com 5 nós. Autorizado para uso na 1-0, Gol 1714. No 714, no Solos 04, vai livrar a sua direita, na escuta permanente, pode prosseguir táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliet, gate 02, gol Ana 714. É 3891, chame 2, Salvador, em 118, decimal 95. Então, e agora 1-1-8-9-5, 3891, muito obrigado, muito boa noite. Boa noite. Obrigado. Tá 3891 no Torre. Boa noite, Torre. Tá 3891, tá passando em Jaci. É abaixado na lata. Boa noite, autorizado pouso. Pista 10, vento 130 graus com meia dúzia de nós. O ajuste é 10, 16, tá 3891. Gente, livre pouso, ajuste 10, 16, o tá 3891. Boa noite, Tripe 5344, aciona a identificação, prossiga na chegada Mari para 2, meu pai, o QNH 10 no 6. Tripe 5344. 3891 no solo 09, livrar sua direita, mantendo na escuta permanente. Pode prosseguir táxi via Alfa Juliette, corrigindo Alfa Kilo, pátio 3, a posição é 09, atenta sinalizador quanto A. Ok, Alfa Kilo, pátio 3, 09, a posição TAN 3891. Trip 5344 autorizado, final ILS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador.